Olha lá como cresce, parece que foi ontem a tardezinha. Recordei o sol se pondo no horizonte. Que brisa, cole não avisa, vem me aterroriza. Coração ferido, espada de dois gumes, martiriza. Tem que se envolver pra entender. É a brisa de um louco que eu trago pra você. 11 anos, convívio, traço com vários manos. E o mundo cativante tem sido de mil anos. Ninguém vive o mundo louco que o moleque vive lá. Porém, quando vira monstro, querem condenar alguém. Seu super-herói está na detenção também. Vai se espelhar em quem? Na esquina, comércio de cocaína. Os carros loucos estigam, as motos, ouras, mina. Treinado desde cedo, não se pode caguetar. Se não pode, com o B.O. não vai querer pagar de pá. Seu velho, malandro, mais velho, já mais velho, tirando uma pá de prisão. Conceito de vários dias de visita, absorvendo as ideias dos mano mais zica. Amigos, chiclete, toda mão no fundão do poço. Ninguém te estenderá a mão, mas ele gosta. Não enxerga a falsidade, tapa nas costas. Falsa malandragem, mas pra ele tá bom. Rodeado de lock, quando estrala o chicote, fala pra mim que se fode, quem que sofre.